no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. É possível encontrar corais de músicas famosos por toda parte, mas muitas vezes não entendemos como é feita a organização desse grupo. A UFOP possui seu próprio coro e agora vamos conhecer um pouco mais sobre ele. O coral da UFOP foi criado em 2008 pelo Departamento de Música, o DEMUS. Alunos, professores e pessoas da comunidade podem participar da prática do canto em grupo. O coro já realizou apresentações musicais em cidades como Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Belo Horizonte. Edésio Lara, coordenador do projeto e maestro, fala sobre como é feita a organização do coral e suas atividades. A seleção dos cantores é feita de forma bastante tranquila, não sou muito adepto a testes. Participam do projeto do coral, em média, 25 cantores a cada semestre. Os ensaios do coro agora estão acontecendo às quartas-feiras. O projeto contribui para divulgar a arte do canto coral. Há um grande revezamento de membros devido ao tempo em que permanecem na faculdade. Atualmente, o grupo é formado basicamente por alunos do curso de música da UFOP. David Lucian já fez parte do grupo e conta um pouco sobre essa experiência. Bom, essa experiência de ter participado do coral, para mim foi de muito aprendizado. Falando também não só da experiência profissional da coisa, que para mim também tem esse cunho, né? Da experiência social, que é de conviver com outras pessoas e fazer esse intercâmbio, né, gente de tudo quanto é lugar, de outros cursos principalmente, que é um choque muito interessante, pessoas da comunidade que trazem um capital diferente cultural para dentro do nosso trabalho. O repertório é bastante eclético, abrange obras de autores brasileiros e estrangeiros. Neste semestre, ocorreu a construção do repertório que deverá ser apresentado ao público a partir de setembro, com o recomeço das aulas do segundo semestre. Quem explica melhor é Edésio Lara, maestro e professor. O próximo repertório, estamos definindo, bem na verdade, eu escolhi um repertório para esse semestre que vai ser reutilizado no semestre que vem. Ele vai ser apagadão. O que vai acontecer é o acréscimo de mais canções no repertório. Para não perder nenhuma novidade do coral, acesse a página facebook.com/coralufop e fique ligado. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.